Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal TecnoEng. E nesse episódio, intitulado Julian Assange, a luta pela liberdade de expressão, vamos conversar sobre as temáticas liberdade de expressão e uso de tecnologia favorável aos direitos humanos relacionados à história de Julian Assange. Esse podcast é uma atividade que integra a disciplina Vigilância em Massa e Fake News, ministrada pela professora Janaína do Rosário Diniz, na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité. Eu sou Natana Lohai, aluna do sétimo período do curso de Pedagogia, e juntamente com as estudantes Carolina e Flávia, vamos realizar um bate-papo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carolina Souza de Oliveira, aluna do terceiro período do curso de Pedagogia, da Unidade Ibirité. Olá, ouvinte. É uma alegria poder participar deste bate-papo e falar um pouco sobre o que temos estudado na disciplina Vigilância em Massa e Fake News. Eu sou Flávia Almeida, aluna do quarto período do curso de Pedagogia EAD da Unidade Ibirité. Para iniciar o nosso bate-papo, vou fazer uma breve apresentação sobre Julian Assange. Assange é um cyberativista que defende a filosofia cyberpunk, que tem como base o lema privacidade para os fracos, transparências para os poderosos. Em outras palavras, o objetivo do movimento cyberpunk é usar a tecnologia a favor da liberdade de expressão, de forma que o cidadão comum tenha direito à privacidade e que o Estado proporcione visibilidade às atividades governamentais. Nesse cenário, Assange é um dos mais conhecidos cyberativistas que encabeça o debate sobre a segurança e a privacidade na internet. Ficou mundialmente conhecido após fundar o site jornalístico Wikileaks e divulgar milhares de documentos que revelam ao mundo crimes contra os direitos humanos. Ele é admirado por muitos e odiado por outros. Contudo, não há como negar que Assange é um símbolo da liberdade de imprensa e do jornalismo investigativo. Então, meninas, vamos falar um pouco mais sobre a história de Assange. Seu nome é Julian Paul Assange, nascido na cidade de Townsville, na Austrália, em 1971. Na infância e na adolescência, viveu em mais de 30 cidades australianas, pois seus pais eram donos de uma companhia de teatro itinerante. Aos 16 anos, Julian Assange era um habilidoso hacker. Era membro de um grupo de hackers internacionais chamado Subversivos Internacionais, que mantinha regras, como não alterar informações que estivessem contidas nos sistemas, não compartilhar informações descobertas, nem danificar computadores. Estudou física e matemática na Universidade de Melbourne, na Austrália, mas não concluiu estes cursos. Isso mesmo, Natana. Foi aos 35 anos que Assange ganhou a projeção crescente no cenário internacional, quando, em 2006, juntamente com outros ativistas, criou o Wikileaks, tornou-se editor-chefe dessa organização e passou a divulgar milhares de documentos secretos que envolviam instituições, empresas. Julian Assange se tornou um personagem polêmico e muito observado. Realmente, a criação do Wikileaks abriu portas para a publicação de dados secretos de governos e instituições privadas, dados ligados a crimes de guerra, espionagem, dentre outros ilícitos, escancarando para o mundo atividades criminosas de diferentes organizações de poder. É fato, o ano de 2010 foi um momento de grande destaque para o site Wikileaks na mídia mundial. Após esses vazamentos que denunciaram comportamentos ilícitos em diversas instâncias de poder em 2010, Assange teve dois mandados de prisão expedidos pela Justiça da Suécia, um por estupro e outro por agressão sexual. É, meninas, mas não parou por aí. Ainda em 2010, o ativista passou a ser acusado e procurado pelos Estados Unidos por uma suposta obtenção ilegal e publicação de informações que representavam uma ameaça internacional. Isso aí. A situação de Assange se tornava cada vez mais complicada com tantas perseguições. Ele estava sendo acusado pelos Estados Unidos e pela Suécia. Nesse momento, o cenário era um tanto suspeito. A Interpol emitiu um alerta vermelho, isto é, emitiu um mandado de captura internacional contra Assange. Ele estava sendo procurado por uma organização internacional por suspeita de crimes sexuais. Bem questionável, não? Seria apenas a Suécia que queria a prisão de Assange? Sabemos que não, né, meninas? Então, Assange se apresentou no Reino Unido e ficou em prisão domiciliar. Na verdade, a intenção da Suécia era prender Assange e entregá-lo para os Estados Unidos, para ser julgado por espionagem. Assim, para não ser detido, ele solicitou ao ex-presidente Rafael Correa asilo político e humanitário na Embaixada do Equador em Londres e esteve lá por 7 anos. Algum ouvinte pode até pensar que Assange vivia um momento confortável e seguro. Afinal, ele estava protegido em uma embaixada. Segundo o ex-cônsul Fidel Navares, que na época era a autoridade responsável pela embaixada equatoriana em Londres, em uma entrevista concedida à revista Jacobin, houve um momento em que o Reino Unido entregou uma carta ameaçando entrar na embaixada para prender Assange. Porém, o Equador se impôs e o Reino Unido se viu diante de uma opinião pública e recuou. A embaixada não foi invadida, porém, durante os anos que Assange ficou exilado na embaixada equatoriana, a polícia britânica gastou milhões de euros para vigiar a embaixada e impedir uma eventual fuga de Assange. Mas a história não parou por aí. Em 2019, já no governo do ex-presidente do Equador, Lenin Moreno, a situação de Assange ficou insustentável. Ele era difamado pela mídia internacional e, além disso, Moreno não era a favor de manter o asilo político a Assange, pois o governante buscava uma aproximação com os Estados Unidos. O ex-cônsul Fidel Narváez relatou na revista Jacobin que, dentro da embaixada, Assange sofria um regime carcerário ultrajante, a ponto de pessoas da embaixada colocarem cascas de banana por todo o chão para provocar Assange, difamá-lo de várias maneiras para ter uma desculpa para expulsá-lo da embaixada. As justificativas para revogar o asilo a Assange chegaram a um nível, como posso dizer, ridículas, infames. Em uma entrevista concedida à BBC News, Mundo, o ex-presidente Lenin Moreno alegou que Assange manchou as paredes da embaixada com fezes, jogava futebol enquanto havia pessoas esperando por ele nas salas da embaixada e que Assange andava de skate em trajes íntimos. Após pintar a imagem de Assange na mídia como um problema para o Equador, Moreno não parou por aí. Foi ele mesmo quem chamou a Polícia Metropolitana de Londres para oficializar a prisão de Assange após revogar o asilo e afirmar: "Nós acabamos com o asilo deste mimado", conforme publicado na revista Jacobin. Bem ultrajante, né? Pois é, Flávia. Sem deixar de mencionar que durante o julgamento de extradição de Assange, que foi em 2020, em Londres, um ex-funcionário da empresa privada UC Global, que era responsável pela segurança da embaixada equatoriana, quando Assange estava asilado lá, afirmou que fontes de inteligência dos Estados Unidos e essas empresas discutiram sobre a possibilidade de envenenar ou sequestrar Julian Assange. Conforme noticiado pelo jornalista americano Chip Gibbons, na revista Jacobin este ano. Muito assustador e contraditório, meninas. Buscar refúgio em uma embaixada e correr o risco de morrer? As palavras de Fidel Narváez, em entrevista à revista Jacobin, esclarecem bem o que aconteceu. Moreno teria expulsado Assange de qualquer maneira, mesmo que não tivesse recebido dinheiro para isto. porque faz parte de sua mentalidade colonial ser subserviente, tentar agradar aos Estados Unidos. Narváez diz tudo. Então, sem a proteção do governo equatoriano, Julian Assange foi detido pela polícia britânica em 2019 e atualmente ele se encontra em uma prisão de segurança máxima em Belmarsh, no Reino Unido. Também em 2019, nos Estados Unidos, fizeram um pedido formal de extradição de Assange. Ele foi acusado de conspirar para roubar documentos secretos norte-americanos. E apenas em 2010, Assange foi responsável pela revelação de mais de 200 mil documentos sobre os bastidores das chamadas guerras ao terror. Nos Estados Unidos, Assange é acusado por 18 violações à lei de espionagem de 1917, segundo informado pela jornalista Sophia Schoen, na revista Jacobin, esse ano. Meninas, é fato que Assange não enfrenta nenhum processo criminal no Reino Unido. Porém, devido ao pedido de extradição feito pelos Estados Unidos, o Tribunal Britânico analisa se aceitará ou rejeitará esse pedido. Enquanto isso, Assange está na prisão de segurança máxima de Belmarsh. Em janeiro deste ano, aconteceu um julgamento em Londres para decidir se Assange seria ou não extraditado para os Estados Unidos. O pedido foi negado devido a relatórios médicos que demonstravam a frágil saúde física e mental do ativista. E também, conforme a argumentação da juíza do caso, havia o risco dele cometer suicídio em uma prisão norte-americana, em razão de pressões e condições de detenção nos Estados Unidos. A justiça britânica, por enquanto, negou o pedido de extradição. Contudo, essa decisão pode mudar. Os Estados Unidos apresentaram um recurso de apelação e Assange será julgado em uma nova data e continuará detido até lá. Na prisão, Assange fica isolado, tem pouco contato com a família e advogados, perdeu peso, tem sofrido graves problemas de saúde. A situação de Assange é tão crítica que mais de 60 médicos de diferentes nacionalidades relataram em uma carta aberta ao secretário de Estado britânico para os assuntos internos que Assange deve passar por uma avaliação e tratamento fora da prisão de Belmarsh, pois o seu estado de saúde é grave. Pois bem, até quando durará essa situação, essa tortura? Temos que dar continuidade à história de Assange? Vamos falar sobre o WikiLeaks. Claro, Carolina. O WikiLeaks é uma fundação transnacional, sem fins lucrativos, criada em 2006 na Suécia, por pessoas que têm conhecimento em criptografia, dentre elas, Julian Assange. É interessante dizer que a organização não possui sede oficial. No entanto, conta com a participação de milhares de voluntários, como jornalistas, ativistas dos direitos humanos e do mundo digital. Bem, e para que essa fundação foi criada, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? Ela foi criada para divulgar, publicar documentos secretos com o objetivo de denunciar crimes praticados por empresas, governos, grandes corporações de todo mundo. Para Assange, o site é responsável por praticar um jornalismo científico. Isso porque o site analisa e publica dados objetivos completos, proporcionando ao público dados verdadeiros para que o leitor reflita e tome decisões políticas. O site jornalístico funciona da seguinte forma: qualquer pessoa pode submeter ao site documentos secretos de governos ou empresas que cometem crimes contra os direitos humanos. É importante reforçar, Flávia, que não é qualquer documento que pode ser vazado no WikiLeaks, e sim documentos sobre atos de corrupção, fraudes políticas, desperdícios de recursos públicos, qualquer fato que ponha em risco a saúde pública. Os documentos são analisados por equipe do WikiLeaks para verificar a autenticidade deles. E só depois dessa checagem, os documentos são publicados para qualquer pessoa. Meninas, em uma entrevista à revista Der Spiegel, Julian Assange afirmou, que o Wikileaks é uma biblioteca gigante dos documentos mais perseguidos do mundo. Desta forma, o Wikileaks permite que o jornalismo se aproprie dos documentos vazados para promover um jornalismo de qualidade, para ser analisado pelo público. Trago duas curiosidades sobre o Wikileaks. Primeira, o site não tem qualquer relação com o Wikipédia, a enciclopédia online colaborativa, nem com Wikimedia Foundation, organização que cuida da Wikipédia. A segunda é sobre o significado do nome do site, Wikileaks. Wiki mais leaks, dois termos da língua inglesa. Wiki é usado como nome genérico de websites colaborativos. Wikileaks é um site jornalístico colaborativo. Já leak significa vazar, tornar público uma informação secreta. Podemos pensar em colaborar para o vazamento de uma informação ou algo nessa linha. Interessante, Natana. Também é importante falar sobre a confidencialidade das fontes. Wikileaks é um local seguro para o envio de documentos. No livro Cypherpunks, Liberdade e o Futuro da Internet, escrito por Assange, a jornalista Natália Viana, ao escrever a apresentação da obra, relata que a ideia de criar o Wikileaks era de ter um canal totalmente seguro para o envio de documentos, com uma criptografia poderosa, que fosse não apenas inviolável a ataques, mas que erradicasse qualquer informação sobre a sua origem. Deste modo, a criação do Wikileaks significava a libertação da verdade por meio da criptografia, conforme defendido no livro Cypherpunks. Sobre a criação do Wikileaks, como já dito, ocorreu em 2006, mas foi só em 2010 que o site se tornou conhecido no mundo, a partir da publicação de grandes quantidades de documentos secretos do governo dos Estados Unidos, supostamente vazados pela ex-soldada Chelsea Manning, que servia às Forças Armadas dos Estados Unidos no Iraque. A partir de então, de 2010, o Wikileaks passou a servir de fonte reconhecida de informações para os jornais do mundo inteiro. Flávia, você poderia nos contar como foi esse vazamento de documentos em 2010? Claro! O que aconteceu em 2010 teve e ainda tem repercussão no jornalismo mundial e no debate sobre a militarização do ciberespaço. O Wikileaks publicou o primeiro vazamento em abril de 2010. Tratava-se de um vídeo de 17 minutos do ano de 2007, que ficou conhecido como Assassinato Colateral. O vídeo tem um conteúdo impactante. Mostra o que se passou dentro de um helicóptero Apache no momento em que soldados norte-americanos atacavam civis desarmados no subúrbio de Bagdá e comemoravam o resultado do ataque. A ação resultou em 12 mortos, dentre eles, dois jornalistas da agência de notícias Reuters. Flavinha, Wikileaks é um site seguro para vazamento de documentos? Por que Chelsea Manning, analista de inteligência do Exército dos Estados Unidos, que na época era conhecida como Bradley Manning, foi descoberta? Isso precisa ficar claro para o ouvinte. É, Natan, então, bem objetivamente, porque Manning confessou a um colega em um chat que teria sido responsável por vazar o vídeo no Wikileaks. Não houve quebra na segurança criptográfica do código do Wikileaks. Em seu julgamento, Chelsea Manning afirmou que vazou documentos, pois consideravam esses documentos preocupantes e também queria que houvesse debate, discussões e reformas, conforme divulgado pela BBC News Brasil em 2017. Pois é, meninas. Chelsea Manning foi acusada de vazar milhares de documentos ao Wikileaks. Dentre eles, alguns que tiveram grande repercussão na mídia internacional e que provavam como os Estados Unidos utilizavam métodos de tortura contra os prisioneiros na prisão militar de Guantánamo. Pelos vazamentos, Chelsea Manning foi sentenciada a 35 anos de prisão em 2013. Porém, ela não cumpriu toda a sentença. Em 2017, foi liberada pelo ex-presidente Barack Obama. Algum tempo depois, ela ficou presa por 6 meses, por se recusar a testemunhar a favor dos Estados Unidos em um dos julgamentos de Assange. Ainda sobre a divulgação de conteúdos, recentemente li um artigo na revista Jacobi que continha um assunto que me chamou a atenção, o armazenamento cibernético. No artigo, há um relato sobre vazamentos de documentos que envolviam a Agência Central de Inteligência, a CIA. Dentre as informações documentadas fornecidas à Wikileaks, havia arquivos que continham informações sobre o desenvolvimento de malware, um tipo de software malicioso que pode infectar marcas populares de celular e enviar à CIA a localização do usuário, todas as mensagens pessoais de áudio e texto, assim como ativar secretamente a câmera e o microfone do aparelho. No filme Snowden, Herói ou Espião? Há cenas que mostram como a cibervigilância dos Estados Unidos se tornou massiva, invasiva, monitorando o cidadão até mesmo dentro de sua casa. Em relação à temática cibervigilância, Assange discute sobre o termo militarização do ciberespaço no livro Cypherpunks, Liberdade e o Futuro da Internet. No livro, Assange fala de uma situação preocupante nos dias atuais. Nossos dados, os dados dos cidadãos, são constantemente coletados, monitorados, analisados e utilizados para a vigilância governamental. É uma situação que não é visível para grande parte da população. Por isso, temos que nos atentar, discutir sobre a militarização do ciberespaço, pois essa vigilância coloca em risco nossa liberdade civil e política. Meninas, é chocante como sofremos um monitoramento massivo em nossas comunicações. Sem deixar de dizer que esse monitoramento acontece muitas vezes sem autorização do poder legislativo ou judiciário. Outra questão, os governos, de modo geral, principalmente as grandes potências mundiais, possuem órgãos de inteligência responsáveis por espionar e coletar dados privados dos cidadãos. Além disso, também, a população é monitorada por grandes empresas, como Google, Facebook, dentre outras. Meninas, penso ser importante também falarmos de Edward Snowden e o seu envolvimento com Assange. Certo, então vamos lá. Bem, Edward Snowden foi um espião da Agência Central de Inteligência, da CIA, e da Agência Nacional de Segurança, a NSA. Por 7 anos, participou da espionagem norte-americana, isto é, da vigilância de populações ao redor do mundo. Participou de coletas digitais de dados pelo mundo, da criação de um backup que garantia que os dados coletados pela NSA jamais fossem destruídos. Enfim, Snowden tinha acesso a informações, programas, documentos que mostravam como os Estados Unidos violavam os direitos básicos, os direitos humanos, não só dos cidadãos estadunidenses, mas de todo o mundo. Então, Snowden decide entregar a jornalistas documentos que comprovam a ação criminosa dos Estados Unidos. Desculpa te interromper, Flávia. Tenho outra dica de leitura. Eterna Vigilância. Como montei e desvendei o maior sistema de espionagem do mundo. Escrito por Snowden. Ao descrever sua trajetória como ex-agente que serviu os Estados Unidos, Snowden também narra parte da história de Assange, vivendo em um asilo político na Embaixada Equatoriana. Pode continuar, gente. É, também quero dar uma excelente dica para vocês, ouvinte. Ouça no canal Técnico Eng, o episódio 11 do podcast Snowden e Assange, contribuições para a liberdade nas redes, apresentado pelos alunos do curso de pedagogia da Eng. Esse episódio trata sobre a história da vida de Snowden e Assange, além de reflexões sobre a violação de direitos à privacidade e vigilância em massa, praticada pelos Estados Unidos e outras nações, Vale a pena ouvir. Obrigada, meninas. Excelentes dicas. Continuando. Após denunciar os ilícitos dos Estados Unidos, Snowden foi acusado de crime político, processado sob a lei de espionagem. Assim, ele decide fugir para o Equador e recebe para isso a ajuda de Assange, Sarah Harrison, jornalista e editora do Wikileaks, e Fidel Narváez, ex-cônsul equatoriano de Londres. Vale a pena ler o livro e entender como se deu a emocionante e perigosa fuga de Snowden. Pois é, meninas. Sabemos da grande contribuição de Julian Assange para o uso de tecnologias favoráveis aos direitos humanos. Agora, precisamos entender por que seu julgamento ameaça a liberdade de imprensa e, consequentemente, a liberdade de expressão. A perseguição a Assange também é uma violação ao direito de divulgar uma informação. O direito fundamental do cidadão de ter acesso à informação, o direito de liberdade de imprensa. Os fatos provados e divulgados por Assange em relação aos Estados Unidos constituem crimes de guerra contra a humanidade. Mas o que verificamos é que são os criminosos, os mandantes, né, os executores dos crimes, que seguem em liberdade, enquanto o denunciante, Assange, infelizmente, segue preso. Como publicado em 2019 pelo Intercept Brasil, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no governo Obama, concluiu que não poderia acusar criminalmente Assange pela publicação dos documentos, porque não havia uma forma de distinguir o que o WikiLeaks fazia daquilo que o New York Times, o Guardian e diversos veículos de mídia do mundo inteiro fazem regularmente, a saber, trabalhar com fontes para publicar documentos confidenciais. Além disso, a acusação de que Assange teria ajudado Chelsea Manning a obter acesso a bancos de dados de documentos secretos é equivocada. Segundo o Intercept, a justiça americana acusa Assange simplesmente de tentar ajudar Manning a escapar da identificação, quando ela fazia a transição de registro para o WikiLeaks, ou seja, acusa Assange de tentar ajudar Manning a escapar da identificação. Isto não é uma atividade criminosa hacker, e sim uma obrigação do jornalismo, que é proteger uma fonte de informação. Infelizmente, meninas, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Bem, quero deixar minhas palavras finais. Diante das acusações feitas pelos Estados Unidos, fica claro que esse império não aceita que suas ações obscuras, ilícitas, sejam reveladas ao mundo. Consequentemente, os Estados Unidos querem punir Assange e abrir um precedente para punir a todos, jornalistas, ativistas, que publicarem documentos secretos para informar a sociedade sobre atrocidades cometidas contra os direitos humanos. Encerro com o chamamento: Liberdade Assange! A luta de Assange é pela transparência do Estado, pela privacidade do cidadão, pelo uso da criptografia. Ele luta pela verdade, mostrou coragem ao trazer à tona fatos relevantes para a humanidade, como a manipulação de dados de informação. Assange é um jornalista que, por meio do WikiLeaks, denunciou estados criminosos e revelou ao mundo crimes cometidos contra os direitos humanos. Hoje, ele é reconhecido pela luta a favor da liberdade de imprensa e do trabalho jornalístico investigativo, sem perseguição. Condenar Assange à prisão é enfraquecer o avanço da fronteira digital. Acima de tudo, impedir que o jornalismo seja independente para divulgar conteúdos livres que expressam a verdade. Conforme disse o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Assange é um herói da liberdade de expressão. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do canal Technical Wang. Esperamos que você tenha gostado e que indique a colegas, familiares. A escuta deste episódio é muito importante para a gente. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio.